Viaja não firma. CTS kamikaze. Acervo verbal. Vem com nós que é Natal. 25 de dezembro, botaram a barba de molho. Operação Papai Noel na rua, tá pingando fogo. Os carros de luzinha tá tacando chumbo grosso. E a ceia do véio tem perro e pernil sem osso. Desceram a chaminé da rodobanda pro Segur. Botaram um presentinho nos caixa do Itaú. Macaco quer banana, e meio ao bananal. Véio do Dingombel quer sua ceia de Natal. Mas se cair é mal, mausoléu ou beleléu. Pode pegar 10 de testa na operação. Operação Pepe Noel, o crime não é mel, a cava é o véu. Barba branca almeja lucro, Panamera e Big Shell. O galo deu sinal, é hora de cair pra dentro. Um rende o vigia, o outro segue recolhendo. Eu fico na contenção com meu fuzil dentro do saco. Se pintar barba ruiva, vou sentar o pau no gato. No dia 24, disfarce pra ladrão. Vestir de Papai Noel e sentar porva de oitão. Vamos partir o panetone brindando com coquetel. Na operação Papai Noel, bate o sino pequenino, de alerta pega o refém. O véio do Dingombel no trenó que as de 100. Se hoje a noite é bela, troco o pente da Imbel. Só não pode é cair na operação Papai Noel. Depois da zero tem o P, operação Papai Noel. A pista tá salgada, o camuflado vem do céu. Barba branca tá de molho, as lojinhas abre as cortinas. Traz a máscara do Natal, abastecendo a cocaína. Quer acerto, quer malote, põe na linha um pisca-pisca. Na sacola tem surpresa, escopeta e carabina. Na fronteira passo lindo, bate o sino de Gombel. Seus duendes faz a escota, que a ceia é doce mel. Apaga que aguenta, apaga a luz, que o crime financia. Feliz Natal, tem peru, droga, bunda e piscina. No Polo Norte o velho sumiu, nossa chaminé deixou de brilho. Três matraque, dois fuzil, vamos partir o panetone. Brindando coquetel pra não cair na operação Papai Noel. Bate o sino pequeno.